essa canção que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Não, aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Escute essa canção que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.